Na noite de sexta-feira, por volta das 21 horas e 30 minutos, policiais militares do 14º Batalhão procederam à abordagem policial a um grupo de pessoas que estavam em uma lanchonete na região do Terminal de Transporte Urbano na Vila Portes. Na abordagem policial, um dos indivíduos apresentou um certo nervosismo. Ele foi identificado como Luiz Carlos da Silva, de 48 anos, conhecido pela alcunha de Baixinho, morador do Jardim Jupira. Ao checarem o nome do indivíduo junto ao sistema informatizado da PM, foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão oriundo da 4ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu. De imediato, Luiz Carlos recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 6ª SDP. Ele acabou confessando que no passado teria matado seu desafeto a golpes de faca. No mandado de prisão, consta que Baixinho responde pela ação criminal em decorrência de lesão corporal de natureza gravíssima, seguida de morte. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.